Agressão na final de 4 milhas contra a embaixada 17, Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, livre pouso no 7, o vento no 30 graus, 8 nós. Livre pouso no 7, Mike Bravo Uniforme. Gol no 1166, boa tarde, continua a aproximação, falta uma cadeira de centro, trem baixo travado. Gente, já informa a baixada e travado, vai pra trás, cena, 1166. Correu, Santa Romeu, CNG Bravo. Santa Romeu, CNG Bravo. Prossiga confirmando pro Desmar. Bem-vinda, cena, já avisou com o campo. Gente, vamos temos um tráfego para pouso na 1-0. O mesmo se encontra aproximadamente 8 milhas. O voo com problema em marca em espécie sem interferir com o eixo da 1-0, quer? Sem interferir com a 1-0, Bravo. Gente, liberando na Tatá, você está na frequência livre. Gente, vai doer o plano. No 1166, o vento 130 graus, com 7 nós, livre pouso 1-0. Gente, obrigado. Autorizado pouso, 1166. Corrige Bravo, final RMA. Corrige Bravo, nenhum tráfego a cortar. Suporta no som de RMA controlado, o vento no aeródromo de 130 graus, com 7 nós. né? 6201, portão do SPEC acionamento. Autorizado, né? Boa tarde. Boa tarde. Tem de abraços, qual foi o seu escote de frequência ali? Solo, Salvador, voo 1966, na Fox Trot. 1966, Alfa, Revolta 22, linha de táxi lento, como seu guia de ocupado? Alfa, Revolta 22, táxi lento. Salvador, 1869, 2612, é pro Chibé, acionamento. Confirma, vamos pro Chibé? Aqui, você tá no 612, é pro Chibé, acionamento com 869. Tá autorizado, é posso estar aqui. Espera, tá com 869. Informação November em curso, aguarde um minuto. Check meu Delta, chame Salvador no 208. Check meu Quebec, chame Salvador no 208. É 201, ok. Patrulha 02, chame Salvador no 208. Meia 201, canado pronto, tá? Tem 112, uma meia de 3, vanta alternando Campinas. Alternativa Campinas, confirma o POB e autonomia? 112, 3, vanta. Via Índia, ponte espera 2195, altímetro 1012, bom voo. Via Índia, 295, 1012, obrigado. Quatro, boa tarde, cheque trem, livre pouso 90, Vetorno 30 graus, com 0 menos. Baixou e travou, tá? 3894. Tá autorizado o pouso, portão 3894. Afirmo, livre pouso 10, 130 graus, com 7 nós. Apesar do pouso 10, está 3894. Taxi via Pátio 1, Índia, ponto espera 2, 1985, altímetro 1012, bom voo. Tio Livre, Pátio 1, Pátio 1, Pátio 1, Índia, 2952, 1012, 869, graças, feliz tarde. Ok, só aeronave pousar, a gente ali mantém, 6201. Negativo, mantenha o ponto de espera 10, 6201, temos 2 aeronaves para pouso. Ah, ok, obrigado. Aguarda para iniciar o pushback, ok? 208, obrigado, uma boa Páscoa e um bom serviço. Está confirmando 208?